fuego, te vas a quemar. Loca, loca, yo estoy muy loca. No hay nada que te haga besarme la boca. Me arrojo a la noche, me tomo dos copas. Nunca verás que debajo mi ropa. Por acá mi parte, quiero matar a ti, bufo. Girls, no vas a mi ser. Tengo un pene, me sobas. Un pirata me subía, por acá matar mi tashi. Vos son un fan, no sobre ti. Esa figura son mis fashis. Punto, punto, se fofo. Vuelto, se fofo. Ser pobre, mas você me foge. Falas muito quando não deves. Eu não quero e tu não percebes. Só vim pra te lá. Só quero dançar.